família curtiu o som do pop. LC Juninho Pop, de sacode, te liga na batida. Vem curtir o Ghetto Tech junto com a família pop. O som que te contagia é pop. Sequência musical que te sacode. Uma tonelada de som. Entre nessa vibe que é muito bom. Pop, pop, pop. Quest Madeirito. Família curtiu o som do pop, pop, pop, pop. LC Juninho Pop, pop, pop. Vem curtir o Ghetto Tech junto com a família pop. O som que te contagia é pop. Sequência musical que te sacode. Uma tonelada de som. Entre nessa vibe que é muito bom, muito bom. Pop, pop, pop.